ti, Senhor, e açoitaram coroa de espinhos, em dor te vestiram, clamaram salve rei, em zombaria, mas em teu olhar, amor e sabedoria. Eis aqui o homem, o Filho de Deus, o sacrifício, o caminho para o céu. Levaste a cruz, ó Salvador, no Gólgota doeu o teu amor, teu sangue derramado, a graça a fluir. Com os teus ferimentos eu posso existir. Eis aqui o homem, vitória é real. Teu amor nos une, um laço imortal. Ao teu lado, Senhor, eu vou caminhar. Teu nome é vida, teu reino. Worship. É possível torta piano, você tem que ir de BPM.